Introdução Workshop 538. Prepare-se para a transmutação. Gráfico esférico, pronto. Segurança na criação. Reencarnação. Esse workshop é principalmente uma preparação para os participantes da sessão de voo mensal de amanhã. Mas, na verdade, é para todos nós, pois estamos à beira da transmutação física completa. Enquanto eu ouvi esse workshop repetidamente, percebi que não eram apenas as palavras. O Sr. Cash estava transmitindo energia, conhecimento, nos espaços de silêncio para que absorvêssemos a ideia de transmutação e o que isso significa para cada um de nós individualmente. Parte da preparação é ser capaz de imaginar como será a transmutação como uma realidade e que efeito isso terá sobre nós e como isso nos mudará. Primeiro, ele falou brevemente sobre como fomos criados, começando com os raios do Criador que interagem para formar os universos, as galáxias, os sistemas solares, a Terra e então a alma do homem, que somos nós. Somos realmente parte de toda a criação. E esses raios interagem para criar a luz do dia. E quando entendermos que tudo é feito a partir da interação dos campos, entenderemos como a criação funciona. Ele nos aconselhou a permanecermos abertos quando estivermos aprendendo coisas novas e a não desenvolvermos preconceitos sobre o que estamos aprendendo. E isso é o que nos impede de ir além. Isso é muito típico quando nossos olhos se abrem para algo novo que não conhecíamos antes. Então pensamos que aquele pouco de conhecimento é tudo e começamos a contar a outras pessoas sobre o que sabemos e, sem saber, colocamos isso de uma forma fixa ou concreta. Se conseguirmos permanecer abertos e humildes à medida que avançamos em nossa compreensão, então podemos ir mais longe, muito mais rápido. O Sr. Cash deu um ensinamento sobre como as interações dos raios cósmicos levam à cristalização, mas não se trata dos cristais ou diamantes em que pensamos, embora eu tenha certeza de que estão relacionados a eles. Ele falou sobre os cristais gigantes como não tendo dimensão. Estou presumindo que isso significa que não há dimensão física e, portanto, não podemos vê-los, mas eles devem ter uma dimensão de energia porque eles têm um batimento cardíaco. Ele disse que havia apenas uma pequena diferença entre os cristais em estado de matéria e os cristais de uma forma de vida. O que significa de fato de um cristal de Gans ter um batimento cardíaco assim como a alma de uma pedra e que precisamos ser capazes de trabalhar com eles? O único batimento cardíaco que conhecemos é o do tipo que bombeia o sangue em um movimento rítmico. O coração dá e recebe sangue, e, portanto, permite a troca de energias e a existência de vida. Então, o batimento cardíaco da alma seria como ele dá e recebe, ou como seus campos magnéticos e gravitacionais interagem para trocar energias com o nosso ambiente e assim viver eternamente? Parece que não temos informações e conhecimento suficientes sobre o que os cristais realmente são para podermos encaixá-los nisso. Depois disso, ele começou a explicar sobre as três fases da existência neste planeta: a energia do estado da matéria, que provavelmente são pedras e objetos materiais que não se movem por conta própria, então a vegetação e as formas de vida, como os animais, e que tudo isso tem batimentos cardíacos, e por meio de suas interações, de alguma forma leva à criação de uma esfera. Cabe a nós encontrar uma maneira de ligar os pontos. De alguma forma, essa informação está ligada ao motivo pelo qual o gráfico se tornou esférico e por que todos os corpos celestes, como as estrelas e o plasma, são esféricos. Talvez tenha a ver com a pressão do campo de três plasmas dentro da esfera em rotação. No corpo temos três condições de estado da matéria, como os ossos, e a parte vegetal é o alimento que colocamos em nosso estômago, e a parte animal é como as células, e todas elas têm almas. E no nível do plasma temos a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Quando a alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade e a fisicalidade, ela forma um novo plasma, que aparece no gráfico por meio das linhas que se tornam esféricas. Isso significa que a alma assumiu o controle da fisicalidade e está pronta para convertê-la de volta em energia. E, portanto, ele diz que quando vemos um gráfico com formato esférico, significa que os buscadores de conhecimento estão prontos para transmutar. Então, logo após o gráfico esférico, houve um pico acentuado que colapsou a esfera e a linha amarela que representa a fisicalidade ficou na parte superior e a linha verde da alma do homem na parte inferior. Isso significa que os buscadores de conhecimento ficaram assustados e voltaram para onde se sentem seguros em seu apego ao corpo físico. Isso se repete continuamente. Por isso ele decidiu testar separadamente o casal que será o primeiro a transmutar fisicamente para a Lua. Esse é o nível de desenvolvimento que os humanos alcançaram em relação à transmutação. Um dos principais problemas é o medo, que também decorre do apego e da identificação com o corpo físico. É nisso que os buscadores de conhecimento têm que tentar trabalhar mais profundamente. Primeiro, ele precisa nos fazer reconhecer que temos esse medo. E depois, podemos decidir começar a trabalhar nele. Se nossa intenção é ajudar a humanidade a progredir, então encontraremos o desejo e a força para entender mais sobre nós mesmos. Ao mesmo tempo, há um sentimento sutil dentro de nós que nos faz pensar se somos ou não dignos de fazer algo, como transmutar. Essa é uma tarefa igualmente difícil de superar, porque a sociedade e principalmente as religiões ortodoxas nos programaram com uma baixa autoestima, como uma forma de manter o controle nas mãos dos líderes. Isso pode ser confuso para as pessoas, a menos que você estude o comportamento humano mais a fundo. Mas as pessoas que parecem egocêntricas, na verdade, sofrem de baixa autoestima em seu interior. Não acho que se trate de usar afirmações positivas e dizer a nós mesmos que, com pensamentos superficiais, que sim, somos dignos. Em vez disso, trata-se de nos educarmos no conhecimento da criação e entendermos como somos criados na realidade e não de ouvir a fantasia de alguém sobre isso. Se entendermos que somos feitos dos campos do Criador e que fazemos parte da criação, sentiremos um enorme alívio e surgirá um sentimento de amor próprio e o desejo de compartilhar isso com os outros. Se isso for feito corretamente, pode aliviar os medos e os sentimentos de não sermos dignos. Outra maneira de não ter medo é saber que a qualquer momento podemos nos trazer de volta para a fisicalidade. De certa forma, aprendemos a confiar em uma ordem superior de existência e isso nos trará a confiança necessária para seguir em frente. O Sr. Cash nos deu uma dica ao dizer que esse é o mecanismo para a transmutação. De certa forma, estamos deixando de lado o controle da fisicalidade e nos rendendo, nos entregando à nossa própria alma. Há um enorme conhecimento nisso. O que significa quando ele diz que encontramos nossa segurança no estado de existência da matéria? Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso em um momento ou outro. Quando experimentamos algo novo que é um pouco energético demais ou libertador demais, ou quando as condições em nosso mundo físico são abaladas, procuramos uma maneira de sair desses sentimentos. Se for uma experiência espiritual, dizemos: "Ah, agora eu posso sentir meu corpo, estou seguro novamente." Ou voltamos para nossa casa e sentimos a segurança de estar em casa. Para a transmutação, é importante que entendamos tudo isso e comecemos a trabalhar para soltar os apegos. Mas então como lidaremos com situações desconfortáveis? O Sr. Cash nos deu a solução perfeita, que é pensar em nós mesmos como pertencentes à alma da criação em vez do corpo físico. Primeiro temos que nos conscientizar de que essa condição existe e então temos que desenvolver amor por ela. Se pensarmos bem, a alma da criação é uma condição universal e nela amamos todos igualmente como a nós mesmos. Somos todos um. Mas é um sentimento profundo que traz consigo a verdade e então vem a sensação de paz e de que tudo está bem do jeito que está. Se conseguirmos desenvolver esse sentimento, teremos encontrado a verdadeira segurança na vida ou na existência, e não a ilusória segurança que a riqueza, a família e o conhecimento intelectual nos proporcionam. Outro nome para a transmutação é iluminação, e então nos tornamos parte da comunidade universal. E talvez seja a isso que os conceitos de céu e anjos estejam se referindo. Se vocês se lembram, na semana passada, o Sr. Cash disse que transmutar a condição do plasma de Ganges no nosso corpo é diferente de transmutar os objetos de matéria que carregamos, como nossas roupas e as moedas em nossos bolsos. Em outras palavras, talvez seja mais fácil transmutar um corpo físico que não tenha o estado de matéria ligado a ele, ou melhor, que esteja nu. Mas isso seria incômodo para as pessoas aceitarem, mas poderia facilitar o desenvolvimento da transmutação no início. Devemos estar cientes de que pode acontecer de acabarmos transmutados do outro lado sem roupa de qualquer jeito. Mas o mais maravilhoso é que teremos um novo corpo perfeito e todas as doenças desaparecerão. Isso soa como nascer de novo, mas de uma forma verdadeira. De certa forma, é bom ouvir que não podemos falhar e que não temos escolha, porque a história do homem já foi escrita e nós somos apenas jogadores no jogo. Alguém está observando, e o Sr. Cash deve ser um daqueles que fazem as duas coisas, observar e jogar. No entanto, continuamos trabalhando duro e fazendo o que temos à nossa frente, e um dia a energia do planeta vai mudar. Quando isso acontecer, já estaremos participando, porque estamos fazendo o trabalho e poderemos ajudar a facilitar a transição para os outros. E antes ele disse que a tecnologia ainda não deveria estar disponível ao público, porque primeiro precisamos elevar mais almas para que, quando a mudança chegar, a tecnologia seja uma ferramenta para a paz. No momento, os governos só querem usá-la para obter poder sobre os outros. E isso não pode acontecer. Desta vez, será uma mudança verdadeira que será irreversível. Porque então as crianças da alma começarão a nascer no planeta. E aqueles de nós que restaram do passado usarão a tecnologia para melhorar nossas vidas. E esperamos aqueles de nós que trabalharem duro agora para trazer a mudança poderão viver tanto na alma quanto na fisicalidade no momento da mudança. A Fundação Cash resolveu a situação da catarata há algum tempo, mas arquivou isso. Há alguns anos, os buscadores de conhecimento fizeram testes com os óculos de esqui da Fundação Cash e depois, com o feedback deles, eles conseguiram desenvolver sistemas, a nossa equipe da Fundação Cash. Ele disse que à medida que envelhecemos, as células dos olhos ficam com demência e isso se transforma em catarata. Quando as novas unidades de aprimoramento da visão forem comercializadas pelos parceiros da Fundação Cash, elas serão usadas em conjunto com as unidades de transmutação. Muitas coisas estão acontecendo nos bastidores que não podem ser contadas ao público. Caso contrário, como geralmente acontece, certos grupos se concentram no trabalho para tentar impedir isso. Isso traz à tona uma tendência preocupante que tem acontecido com cientistas e médicos. O Sr. Cash disse que recentemente participou de uma reunião com médicos em que ele mostrou a eles os resultados de testes que comprovam a validade da tecnologia. Assim, no passado, eles sempre negavam que a tecnologia fosse real e diziam que tínhamos que provar isso a eles. O novo desenvolvimento é que eles não querem falar sobre a tecnologia, e isso é muito preocupante, porque antes havia uma espécie de inocência da ignorância e que uma parte deles queria de fato entender a realidade. Agora é uma negação total da verdade e uma hostilidade para que ela venha à tona. O caráter deles se tornou muito baixo, porque isso significa que eles preferem que as pessoas sofram e morram a obter ajuda com a nova tecnologia, apenas para que possam manter sua posição e riqueza como especialistas de uma ciência ultrapassada. Isso é algo horrível e temos que elevar as suas almas. Isso significa que agora avançamos a ponto de a ciência do plasma ser como um espelho que reflete a verdadeira compreensão da criação, e isso trará a mudança. mas também precisamos desenvolver um amor pela tecnologia para que nós mesmos não tenhamos medo da mudança que está por vir e possamos trabalhar para que ela ocorra mais rapidamente. Parte dos ensinamentos sobre a leucemia já foi ensinado anteriormente sobre como os canais micro ou nano na parte esponjosa dos ossos formam a medula óssea e o sistema imunológico, como as células T e B, os glóbulos brancos e vermelhos e tudo mais. Esses canais criam diferentes ambientes de campos magnéticos e gravitacionais, e à medida que a linfa flui através deles, leva à criação dos diferentes componentes do sistema imunológico. Quando há um mau funcionamento nesse processo, isso afeta o sangue e é isso que eles chamam de leucemia. A cabeça do fêmur é a área principal e esses canais nano trabalham em conjunto com o tálamo para criar os componentes do sangue. A leucemia ocorre muito durante acidentes nucleares, quando a radiação liberada pode alterar os canais na parte esponjosa das cabeças dos ossos. Na semana passada, no workshop 537, houve um ensinamento sutil que esclareceu mais sobre o que consideramos ser reencarnação. O Sr. Cash disse: da mesma forma que você vai de uma concha para outra, você pode ir de uma alma para outra e acrescentar algo a essa alma e, com isso, fortalecer sua posição para que o próximo ciclo de vida que ela criar tenha mais inteligência e compreensão. O caranguejo eremita passa de uma concha para outra e vive nela. Se lermos isso com atenção, veremos que nossa alma pode se juntar a outra alma e não precisa criar um novo corpo. Isso abre um capítulo totalmente novo na ciência das almas. Como isso acontece? O Sr. Cash nos disse algo como: duas vezes ele disse não para receber sua missão porque ele não estava maduro o suficiente. Na terceira vez, ele aceitou. Será que foi nesse momento que a alma do Criador entrou nele? Uma vez perguntaram a ele sobre isso, ele disse algo como: as almas se fundiram. Isso me leva a pensar que se trata de uma cópia da alma do Criador, e a cópia original da alma do Criador para este planeta reúne todas as experiências e conhecimentos das almas que foram coletados daqueles que chamamos de profetas. E cada um desses profetas mantém sua alma individual amalgamada, que também contém a cópia da alma do Criador. Porque como vamos lidar com a alma de Moisés e com o genocídio, a mentira e a matança? Parte do nosso trabalho para acabar com as religiões é elevar a alma dos profetas. Será que essa alma ainda contém a alma do Criador em seu interior? Ou ela perde quando sua fisicalidade segue o caminho errado? E a fisicalidade de cada profeta tinha seus problemas. Então ele disse que se adicionássemos nossa alma a uma alma de um pastor, mas não obtivéssemos o conhecimento, isso terminaria ali. Em outras palavras, o conhecimento adquirido não atingiu a maturidade, portanto foi perdido. É preciso começar de novo e tentar chegar à conclusão. Então ele disse que mensageiros como eles sabem como acrescentar algo a outra alma para que ela obtenha mais entendimento. Uma pergunta que surge é: então o que aconteceu com Moisés? Como ele não obteve mais entendimento? Ou faz parte da vida do Sr. Cash corrigir os erros dos profetas? Há muito o que pensar e muito conhecimento que ainda não temos. Em resumo, não reencarnamos. Em vez disso, nossa alma se junta a outra alma e continua seu crescimento de volta ao Criador para servir a criação. A outra parte que não consigo entender é: o que acontece com a alma do homem que foi criada quando essa alma da fisicalidade e fisicalidade foram criadas a partir de meus pais? Será que ela continua sendo uma entidade separada? Isso requer uma dimensão de entendimento de ordem muito mais elevada para ser compreendido. O ponto principal deste workshop foi começarmos a pensar sobre a transmutação em um sentido real e como ela nos afetará. E se começarmos a pensar sobre isso por conta própria, quando entrarmos no sistema, será menos chocante e poderemos lidar com nossos medos e sentimentos de não sermos dignos. E estar ciente de que, em um grupo, quando as almas estão conectadas, Se uma alma começa a ficar com medo, as outras almas podem pegar isso e interromper o processo de transmutação. É algo de que primeiro nos conscientizamos e depois trabalhamos para superar isso. Isso abrirá a próxima etapa rumo à transmutação física completa. Outros tópicos desse workshop. Uma alma do homem pode expandir todo o Únicos. A maneira como eu entendo que ele pode fazer isso é identificando-se com o Criador e que ele é parte do Criador. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 538. Estamos preparando o cenário para que vocês comecem a entender mais sobre si mesmos agora que vocês sabem sobre sua alma, fisicalidade e tudo mais na dimensão dos campos da criação. Os campos mais fortes se tornam os campos de energia central, ou o que chamamos de alma, e os mais fracos, a fisicalidade e a alma da fisicalidade. No futuro, aprenderemos mais sobre as subdivisões das divisões da célula de maneira diferente das que conhecemos no estado de matéria do plasma. O ensinamento de hoje será uma preparação para a sessão de voo de amanhã, quando iniciaremos a primeira fase da transmutação. Coletivamente, nós colocaremos vocês em um sistema de voo novo e totalmente diferente. Os campos de energia interagirão apenas no nível da alma do homem. Caberá a vocês decidir como interagir com eles. Então, posteriormente, o casal que selecionamos para ser os primeiros humanos a transmutar passará por diferentes dimensões de força de campo para ver como eles reagem nas primeiras fases da transmutação. Tentaremos ver se pelo menos esses dois podem se transmutar e em que nível. Temos que testar se há falhas em nossa estrutura de trabalho e em nossos sistemas. Então estaremos prontos para a fase final de conclusão da transmutação. Vamos voltar e revisar o que sabemos sobre a totalidade da criação e os raios cósmicos. Começamos com os criadores da criação. Eles emitem os raios cósmicos que se tornam parte dos raios da Terra. Isso é o que normalmente vemos como a luz do dia ou o que quer que seja. Do outro lado, temos os raios universais e acima deles temos os raios do Criador. Esses raios são únicos e percorrem a profundidade do mundo da criação de si mesmo. Quando eles diminuem a velocidade por meio de interações, levam à criação dos universos. E os campos desses universos interagem e levam à criação das galáxias, estrelas, sistemas solares e, então, da alma do homem e do resto. É importante para nós, buscadores de conhecimento, estarmos abertos para compreender a totalidade da criação e não traçar uma linha que limite nossa compreensão. Devemos estar prontos para expandir nosso conhecimento e nossa própria compreensão sem nenhum preconceito. Quando nos tornamos preconceituosos em relação ao que aprendemos, é nesse momento que paramos de aprender. Quando traçamos uma linha que nos limita, não podemos ir mais longe. Esse é o limite do nosso entendimento e compreensão. Temos os campos de carbono 12 e carbono 14, que são raios cósmicos, e então entramos na interação dos campos que interagem uns com os outros na dimensão da totalidade, e isso leva ao que na física de hoje chamamos de cristalização. Ele se torna um cristal. Mas é um cristal de Gans, o que significa que ele não tem dimensão. Há uma pequena diferença entre um cristal em uma forma de vida e um cristal na forma de matéria. Os cristais são uma diversidade dos campos de Gans e eles têm um batimento cardíaco. A alma de uma pedra também tem um batimento cardíaco. É importante descobrirmos o que é essa pulsação da alma, o que a domina e o que traz essa condição de compreensão. Vimos isso em nossa tecnologia durante as sessões mensais de voo e está acontecendo cada vez mais. Vemos a interação das três fases da matéria, que são a vegetação, ou a energia dela, a energia da matéria e a energia da vida, que é como o corpo humano. Quando essas interagem e a alma da fisicalidade interage, vemos a totalidade da linha de conexão. Quando as três forças de campo da matéria, da vegetação e do reino animal se unem, vemos algo muito interessante. E a totalidade das informações nos dá muitos insights sobre como entramos nas três dimensões. Isso significa que colocamos as forças de campo dessas três condições, que no corpo são feitas de osso, matéria, a estrutura do alimento que está dentro do homem, vegetação e animal. E então a estrutura celular tem uma alma. Isso nos dá uma posição interessante para observar e isso tem muitas aplicações. Vemos isso quando a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem se juntam, o que nos dá o mesmo tipo de condição. Isso nos dá uma totalidade de compreensão. O Sr. Cash, nessa parte do workshop, mostra um gráfico da seção de voo em que as linhas formam uma espécie de esfera. Esse gráfico é quando a fisicalidade do corpo interage com a alma do homem. Quando vemos esse gráfico dimensional em forma de esfera, significa que a alma assumiu o controle da fisicalidade, de certa forma, ela se subjuga e então a segue, e juntas elas formam um belo sistema. Esse tipo de gráfico nos diz que vocês, buscadores de conhecimento, atingiram um ponto de maturidade e podem compreender a totalidade. Essa é uma imagem incrível das estruturas. Esses gráficos mostram que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade carregam todas as combinações dos campos da matéria, da vegetação e do reino animal, que é a célula do corpo. Juntos, obtemos esse gráfico em forma de esfera. Quando vemos isso enquanto nossos sistemas estão funcionando, significa que o homem atingiu um ponto de transmutação. Tudo está em um campo de matéria. Tudo está pronto para seguir em frente. Mas a imagem do outro gráfico significa que você ainda está no marasmo de ser a fisicalidade e não é capaz de expandir a alma. Os gráficos esféricos também nos mostram a razão pela qual todos os objetos celestes são esferas. Essa é a primeira vez que podemos explicar cientificamente por que até mesmo o plasma assume uma forma esférica. E por que as estrelas também são esféricas. Isso não se deve apenas à rotação, mas também se deve à capacidade de criar uma combinação de forças de campo em que cada uma tem seu próprio batimento cardíaco. E nesse batimento cardíaco está a estrutura do estado da matéria que está embutida dentro da estrela. Nós chamamos isso de estado de vida, mas vocês chamam de estado de vegetação. É o mesmo que a fisicalidade e a alma da fisicalidade, ou o que chamamos de alma do sistema. Esses gráficos explicam muitas coisas para nós cientificamente. Amanhã veremos o quão esférico seu grupo pode tornar o gráfico. Quando se espreme até ficar quase esférico, isso significa que todos os buscadores de conhecimento estão prontos para a transmutação. Isso significa que todas as energias se juntaram. Separamos os dois voluntários para transmutar para a lua do restante de vocês, porque há muitos de vocês que caem na armadilha de acreditar no que estão tentando fazer, ou melhor dizendo, voltam ao estado de matéria, tentam assumir o controle da situação por meio da fisicalidade. É aí que vemos o outro gráfico em vez da esfera. Já mostramos essa esfera antes, mas de repente, sempre aparece esse pico no meio do gráfico atrás dela. A linha amarela é a fisicalidade e ela assume controle. Isso significa que você não confia na alma. Você não acredita que possa fazer algo como transmutar. Ou você não se sente digno de poder fazer isso. É muito interessante como de repente a energia aumenta e atinge um pico. E os buscadores de conhecimento estão prontos para transmutar. Mas então eles ficam com medo de si mesmos. E temos esse pico, esse outro pico no gráfico, né? Vemos isso também na aplicação médica. Já expliquei isso a muitos médicos que vemos as pessoas melhorando e mudando de vida por meio dos sistemas que usam nos centros de bem-estar. Mas quando perguntamos a elas sobre isso, elas dizem que nada está acontecendo. Elas têm medo de confirmar e dizer que sim, que mudaram. Esse é o mesmo problema que vemos aqui com a transmutação. Se entendemos esses dados aqui na nossa frente, entenderemos quantos de vocês estão prontos para a transmutação. É só que vocês precisam superar esse medo que vocês têm de se sentirem dignos de alcançar algo como a transmutação. E então veremos o que acontece. quando você encontrar uma maneira de aumentar a sua confiança em si mesmo e de não precisar de intermediários, você passará para essas novas fases. Você mudará para uma nova dimensão e outra compreensão de sua própria existência e dirá: sim, eu posso transmutar, eu posso transferir os campos de minha existência e não tenho medo disso, pois posso trazê-lo de volta, posso criá-lo para ser. Para muitos de vocês, seu próprio sucesso e a combinação dos campos do trabalho tornam-se um bloqueio e vocês interrompem o processo. Você se impede de expandir sua alma por meio da confiança em uma ordem superior. O processo de expansão por meio de uma ordem superior é um mecanismo da transmutação. Vimos isso com bastante frequência com buscadores de conhecimento e é incrível como eles continuam repetindo. Vemos isso quando há grandes grupos de vocês juntos no sistema. Também vemos isso com indivíduos. É um tipo de divisão auto-infligida, em que você divide a alma da fisicalidade e a fisicalidade da alma. Quando vemos isso, obtemos muito conhecimento. O ensinamento de hoje é principalmente sobre esse tipo de condições. Muitos buscadores de conhecimento estão prontos para transmutar. Vocês estão prontos para se tornarem parte da comunidade universal e da totalidade da existência. Hoje estamos tentando trazer a vocês a compreensão da totalidade. Nosso trabalho é fazer com que vocês vejam isso. Nosso trabalho é fazer com que vocês entendam onde e como isso pode acontecer. Esse gráfico nos dá uma bela indicação de como vocês se veem e é importante saber isso para aqueles que se juntarão a nós na sessão de voo de amanhã. Vocês entenderão o que são campos contínuos. Veremos o início da criação dessa esfera e, em seguida, todos entrarão em colapso e passarão por uma fase de matéria. E então a alma e a alma da fisicalidade tentarão se unir para passar pela fase de transmutação da alma. Mas, novamente, você talvez busque segurança no estado de matéria. Isso é verdade para todos os buscadores de conhecimento e para a humanidade. Mas nos próximos meses e anos, todos passarão por isso e terão que entender o quanto é a diferença e qual é a diferença. Por que o homem se afasta da conversão das almas para a fisicalidade? É por medo? Do que você tem medo? Ou é o fato de se sentir ou não digno? Aqueles de vocês que não hesitarem passarão pelo sistema e por toda a transmutação. Tem outro gráfico que mostra como a alma da fisicalidade está aprisionada dentro da fisicalidade e onde a alma não consegue passar pela dimensão da fisicalidade. Isso mostra como o homem é físico. Nesse processo, você chegará ao ponto em que poderá dizer: não tenho fisicalidade. Nessa dimensão, a fisicalidade não entra em jogo. Mas ainda vemos esse contínuo vai e vem da alma do homem para a fisicalidade. Isso ocorre porque você se sente em casa na fisicalidade e se sente seguro nela. O homem precisa aprender que seu verdadeiro lar é com a alma da criação e não com a fisicalidade do homem. E que ele não precisa ter medo de interagir com os campos da criação. Amanhã criaremos uma condição para que você possa se desprender da fisicalidade. De certa forma, não para se desprender, mas para não ter medo de não ser capaz de se manifestar novamente na dimensão da fisicalidade. A próxima parte é criar a condição de poder transmutar todos os objetos do estado de matéria que você carrega consigo, como suas roupas e coisas nos bolsos. É muito interessante, pois se pedíssemos para vocês tirarem as roupas antes da transmutação e fizessem isso nus, esses gráficos seriam muito diferentes. Durante a transmutação, alguns de vocês estão comendo, bebendo e dormindo durante as sessões. Podemos ver essas interações e condições nos gráficos. Sabemos como eliminar a maior parte disso, mas tenho de ser capaz de transmutá-los com todas as suas roupas. Tenho que levar vocês junto com as coisas com as quais vocês se sentirão seguros. Passar pela transmutação é como estar completamente vestido e pular de um lugar extremamente alto onde durante a queda livre, todas as suas roupas e pertences vão se esvair durante a queda. No final, você aterrissará são e salvo na parte inferior. Mas talvez você não esteja vestindo nenhuma roupa. Tudo será perdido durante a queda do topo. A partir de amanhã, você terá que aceitar que isso pode acontecer. Será assim. Mas não tenha medo de como você aterrissará na parte inferior da queda. Mesmo que você use o sistema de transporte físico, no futuro você terá que estar pronto para fazer a transmutação também, se quiser experimentar o que está fora dessa jaula, chamada fisicalidade ou OVNI. Você não quer ser como os expatriados, que vivem em países estrangeiros, mas ficam em seus próprios grupos e não se misturam com a população local. Eles nunca descobrem como é estar entre as pessoas e a cultura daquele país. Então por que você quer ir para o espaço se você vai ficar dentro de um OVNI o tempo todo? Se você for para as Bahamas com uma gravata e um terno, isso não terá utilidade alguma na praia. Você precisa vestir uma roupa de banho e sentir como é entrar no oceano. Quando você for um homem do espaço, você experimentará os ambientes que visitar. Quando começarmos a ir para a Lua, você não vai querer ir para a Lua e depois só ficar sentado no sistema, vai? Você vai querer tocar a areia da Lua com seus pés e sentir como é ser um cidadão desse novo ambiente. Portanto, mesmo que lhe seja ensinado o sistema de transporte físico de voo, no final, se você quiser sair e sentir o ambiente, você terá que aprender a transmutação, e então você se tornará um verdadeiro homem do espaço. Vocês, como buscadores de conhecimento, precisam ganhar confiança em seu próprio entendimento, e então amanhã veremos esse gráfico esférico, no qual a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade estarão em todas as três dimensões de sua criação. Você estará na matéria, ou no estado sólido da estrutura óssea, na força do campo, que são os aminoácidos de seus órgãos, como pulmões, fígado e o resto, e na energia da alma do homem, e todos trabalharão juntos para criar esse gráfico esférico. Para criar isso, o que eu tenho é seu. Em uma esfera não há fim, portanto todos podem tirar proveito dela. Esses gráficos me trazem muita compreensão do quanto nossos buscadores de conhecimento têm medo de sua própria imagem. Quando se trata do que chamo de colocar seu conhecimento em prática, vocês têm medo de sua própria sombra. Estamos pressionando vocês para que entendam como controlar os campos da existência e usá-los para viajar na dimensão dos campos do ambiente e do universo. A forma esférica do gráfico mostra a expansão da alma. Mas o outro gráfico, com os picos irregulares, mostra que o homem ainda tem medo de perder a vida e da destruição de sua vida física. Você não sabe que pode saltar para os campos do universo, e por meio de suas emoções e de seu prazer, você pode voltar para a dimensão da fisicalidade e se manifestar no tempo e no lugar de onde você saiu. Ou, quando você voltar a esse mesmo tempo e lugar, poderá descobrir que houve uma lacuna no tempo e que muitas coisas aconteceram enquanto você estava fora, mas você pode voltar e ver. Tentaremos abrir cada vez mais o conhecimento para que todos vocês possam entender. Mais cedo ou mais tarde, vocês, como buscadores de conhecimento, terão que encarar a realidade de que vocês são passageiros do espaço. Na verdade, vocês já são. E o seu OVNI é o planeta Terra, que viaja a 1.600 km por hora e gira em todos os lugares. E está no espaço de um outro sistema, chamado Sistema Solar. Você precisa entender que a dimensão da fisicalidade do homem não tem limites quando ela se torna a dimensão da energia ou a alma do homem. A alma de um homem pode expandir o universo inteiro. A alma do homem pode até mesmo expandir todo o únicos se essa alma entender que ela faz parte de tudo e é feita dos mesmos campos. Então, vocês precisam entender como transferir as energias para o que chamamos de campos ou raios cósmicos e campos cósmicos, e que vocês também podem converter isso de volta em um plasma de si mesmo. No dia em que vocês conseguirem compreender isso, vocês começarão a se tornar os viajantes do espaço. Então, apenas com seus pensamentos, você poderá permitir a expansão da energia da sua alma no santuário interno do homem. Quando você conseguir fazer isso, você também poderá se tornar invisível ou estar em dois ou três lugares ao mesmo tempo. Algumas das pessoas que chamamos de sonhadores acordados já conseguiram fazer isso. Elas podem ver a interação dos campos exatamente da mesma forma que nós vemos quando sonhamos à noite. A alma se expande e leva o homem para outra dimensão ou para outra posição. Portanto, não sonhamos apenas à noite. Podemos sonhar durante o dia, o que significa que a alma do homem se expandiu. É a isso que estamos submetendo vocês nesses sistemas. A alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem têm uma maneira específica de se combinarem, e elas se ajustaram para funcionar de determinadas maneiras. Após a sessão de junho, iniciaremos um novo conjunto de sessões que durará talvez de 3 a 6 meses. Nelas realizaremos as sessões à noite em locais diferentes para garantir que seja noite para todos. Então repetiremos a mesma coisa durante o dia com as mesmas pessoas. Dessa forma poderemos distinguir entre sonhar à noite ou durante o dia. Quando colocarmos vocês nos sistemas, permitiremos que vocês passem por um processo mais rápido do que um sonho diurno. Vocês não precisarão dormir e não precisarão entrar na fase de energia que lhes permite sonhar e tudo mais. Com um simples estalar de dedos, podemos criar as condições para que todos vocês comecem a sonhar ao mesmo tempo, mas vocês sonharão o que vocês quiserem. Quando damos a vocês o transporte físico, queremos que vocês também possam transmutar como um suporte, ou caso vocês precisem. Ou se você for transferido para algum lugar, você pode esperar até que a alma se estabeleça e você se sinta confortável com as novas condições e possa sim estar lá. Estamos chegando ao processo de separação e compreendendo a totalidade do funcionamento de nós mesmos. Agora estamos prontos para passar por esse processo. Estamos prontos para passar pela transferência física e então pela transmutação. Então podemos decidir se queremos transmutar e depois transferir, ou transferir primeiro e depois transmutar. É para os buscadores de conhecimento entenderem o processo, que é exatamente o que vemos aqui nesses gráficos. Vemos o emaranhamento com a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Na medida em que os buscadores de conhecimento e a humanidade entenderem esse processo, poderemos desenvolver sistemas capazes de criar isso. Isso mudará a vida de todos nós e entenderemos mais sobre nossa própria existência. Então a fisicalidade não precisará estar no comando o tempo todo. Isso dará espaço para a alma do homem entrar em nossa vida. Em um futuro próximo, quando pudermos fazer essas distinções entre nossas almas e entendermos nossa posição em nossa própria dimensão, o homem começará a avançar de maneira muito mais fácil. Iniciaremos esse processo com dois buscadores de conhecimento que se ofereceram para serem os primeiros humanos a se transmutarem. A partir daí, entenderemos como configurar nossos sistemas para nos levar ao ponto em que possamos ir de A para B, mas sempre sabendo que ainda podemos voltar ao ponto A. Dessa forma, iremos de A para B sem medo algum, porque saberemos que estamos em boas mãos. É quando uma criança aprende a andar, ela sabe que a mãe está sempre lá para pegá-la se ela cair. E é isso que vemos nesses gráficos. Aprendemos como somos físicos. Podemos ver isso pela diferença de altura entre as linhas verde e amarela. A fisicalidade quer dominar. E nós temos medo de nos soltar e deixar que nossas almas façam o trabalho por si mesmas. Como eu sempre digo, não temos escolha. A história do homem já foi escrita e ele é apenas um jogador nesse jogo. Há alguém observando e alguém jogando, e há alguém que está lá para observar e jogar. Nas próximas semanas, enquanto os prepararmos para se tornarem passageiros desses sistemas de estado da matéria, vocês ficarão intrigados com o quanto vocês já sabem sobre o estado físico e da alma e sobre a alma do homem. Cabe a vocês, buscadores de conhecimento, trazer esse nível de compreensão para si mesmos e para os outros. Todos nós precisamos entender o porquê, como e o caminho a seguir. Temos que assegurar a vida física do homem antes mesmo de iniciarmos esse processo. Espero ter aberto seus olhos para onde estamos indo, porque isso já começou. Estamos de volta fazendo demonstrações, e se você tiver uma equipe de buscadores de conhecimento que queira entender mais, isso sempre pode ser combinado. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 538. Nosso plano é, em algum momento desse verão, ter um dia em que todos vocês, como o que fizemos há alguns meses, possam entrar no processo de transmutação e transferência física. Estamos preparando vários buscadores de conhecimento para a conferência de Teherã e depois para a conferência dos Estados Unidos. A transmutação não pode ser feita de uma só vez. Não podemos simplesmente decidir hoje e então você pode fazer isso. Não é assim. Você precisa ganhar confiança em sua capacidade de fazer isso. Você precisa confiar no que faz. Estamos treinando vocês para que gradualmente vocês sejam capazes de transmutar. Não se trata apenas de uma conversa. Dois ou três de vocês podem decidir com antecedência se encontrarem um local específico. Vocês precisam ser capazes de reconhecer uns aos outros e ter a confiança necessária para saber quem são essa alma e fisicalidade. Esse processo levará tempo. Como seus pensamentos estão tão arraigados em relação ao sonho e ao sono, você não consegue nem mesmo reconhecer a verdade sobre si mesmo. A verdade de que você pode viajar com sua alma. Portanto, é preciso tempo para que você ganhe confiança e treine, e então veremos os próximos passos chegando. Os sistemas de transmutação e transferência física estão ficando prontos, ao mesmo tempo. À medida que os buscadores de conhecimento ganharem confiança e conhecimento, vocês se tornarão os futuros professores que ajudarão os outros a ganhar confiança. Hoje, vocês estão fazendo workshops sobre a fabricação de gãs e magraves, mas em um ou dois anos, vocês ensinarão aos outros como fazer a transmutação em massa e para a transferência física, vocês poderão ensinar uma combinação de ambos. Em um futuro próximo, ao passar pela transmutação, poderemos mudar tudo no corpo, desde o câncer até o que quer que seja. Quando você transmutar, você receberá um corpo perfeito de volta. Começaremos esse processo gradualmente a partir de julho e agosto para que você esteja pronto para passar por este ponto. As cores no gráfico são amarelo para a fisicalidade, roxo para a alma da fisicalidade e verde para a alma do homem. Muito em breve colocaremos em ação novas dimensões de transmutação instantânea e desenvolveremos tecnologias para esse fim. Caberá a vocês testá-las. A razão pela qual vemos o gráfico em formato esférico é que o corpo do homem é feito de campos de energia de minerais, vegetação e campos de energia. Assim, cada um tem sua própria força de campo e sua própria alma. Por isso vemos essa forma esférica. Em breve você poderá comprar aplicativos que lhe dirão se você está pronto para transmutar ou não. Você verá suas almas e fisicalidade chegando ao ponto em que é hora de decolar. Temos que desenvolvê-los, pois estamos entregando sistemas. Estamos analisando sistemas tridimensionais que, coletiva ou individualmente, mostrarão se você está pronto para a transmutação. Ele mostrará o momento em que você é físico e então quando você se tornar os campos de energia do homem que não tem dimensão da fisicalidade. Também podemos ter uma posição em que todos os três se alinharão juntos e nesse ponto você poderá se dividir e estar em duas posições ao mesmo tempo, mas eles estarão conectados um ao outro com uma gemiosidade para serem manifestados em ambos os lados. Tudo isso leva tempo e é necessário que você aprenda sobre si mesmo e desenvolva confiança em si mesmo de que você não está sonhando. Você está experimentando outra dimensão dos campos na qual você pode estar. Como vimos nos gráficos de hoje, você avançou para a alma, mas então ficou com medo e pulou de volta para a fisicalidade, onde você se sente seguro. Nós nos escondemos na fisicalidade porque nos sentimos seguros nela. Quanto mais de vocês fizerem isso, mais proeminente serão as linhas de campo. Isso significa que uma alma inicia e estabelece uma linha, e então as outras a seguem. Elas se reúnem em torno dessa força. Pergunta para o Sr. Cash. É possível acelerar o desenvolvimento das unidades de aprimoramento da visão para a catarata para que estejam disponíveis logo? Sr. Cash responde, sim, podemos fazer isso. Mas é como o que aconteceu com o gigante de joelho, mas sim, temos a tecnologia para isso. Ela estará entrando em industrialização. Temos que certificar os produtos da Fundação Cash em muitos aspectos. Começaremos com testes clínicos, mas não divulgaremos nenhuma informação ao público para não criar os problemas que tivemos no passado. Coletivamente, o conhecimento existe para mudar cada parte do corpo, seja para colocar o coração em repouso para que os campos de plasma possam alimentar e reparar o coração, entre outras coisas. Podemos criar sistemas que lidarão com a totalidade, e é por isso que isso é muito simples em comparação com o resto. Queremos que toda a tecnologia e o trabalho da Fundação Cash sejam feitos em nível de aceitação e certificação nacional. Estaremos trabalhando nisso nos próximos meses. E sim, a catarata é muito fácil de processar. No entanto, a maioria dos buscadores de conhecimento não adquiriu conhecimento suficiente para saber como lidar com essas coisas. Já mostramos isso antes, quando conseguimos reparar ossos em questão de horas. Você não precisa ficar engessado por um mês. Essa tecnologia já está disponível. Esta manhã estive com alguns médicos, e quando mostrei a eles o que pode ser feito e quando eles viram os resultados, eles simplesmente não queriam falar sobre isso. E eu disse a eles, sabe por que vocês não querem falar sobre isso? É porque isso significa o fim de vocês como médicos. Porque agora o próprio homem se torna seu próprio médico. Ele pode decidir expandir sua alma e fazer o que precisa ser feito sem eles. Essencialmente, você mesmo tem o conhecimento para reparar seus próprios olhos. Muitos buscadores de conhecimento tentaram isso, mas ainda não entenderam e dizem que não funciona. Isso se deve ao fato de você ainda não ter reunido todo o conhecimento. Por que você tem catarata? E por que ficamos cegos? Por que temos problemas com nossos olhos à medida que envelhecemos? E por que algumas crianças têm esse problema desde que nascem? Posso montar o GANS agora para a catarata que proporcionará 100% de bem-estar garantido. A Fundação Cash está passando por um processo para se tornar uma potência no mundo da ciência. Não importa se é para energia, estado da matéria, alimentos, medicamentos e tudo mais. Entendemos o processo, mas muitos cientistas têm bloqueado nosso trabalho porque o veem como um perigo para a sua posição de especialistas em seus próprios campos de conhecimento. Podemos fazer crescer dentes, mudar a catarata, a cegueira e tudo mais. O conhecimento está aqui e precisamos fazer com que ele deixe de estar nas mãos de um homem e passe a estar nas mãos de muitos buscadores de conhecimento. As pessoas que estão tentando impedir a liberação do trabalho da Fundação Cash estão se comportando de forma horrível. Tivemos problemas essa semana com a comunidade francesa que está tentando se expandir rapidamente. As pessoas que estão lá há muito tempo estão tentando destruí-la. Estamos mudando a nossa direção para trazer a comunidade francesa de volta para expandir o trabalho da Fundação Cash. Resolvemos o problema da catarata anos atrás, mas isso foi arquivado. À medida que envelhecemos, podemos ter demência nas células do olho. O Sr. Cash desenvolveu essa parte da tecnologia porque ele próprio estava tendo problemas com isso, e o mesmo aconteceu com o GANS de joelho. Podemos trazer a mudança até mesmo para problemas auditivos. Pode levar um ano para obter a certificação dos produtos da Fundação Cash. Desta vez, mudamos nosso trabalho para que eles não possam bloqueá-lo e estamos impulsionando as coisas em todas as direções, como bem-estar, agricultura, energia, produção de materiais, espaço e tudo mais coletivamente. Encontramos parceiros que podem trazer a tecnologia à tona. Trabalhamos com pessoas de diferentes nações e elas farão isso por nós. Os buscadores de conhecimento testaram parte disso com os óculos que vocês compraram de nós há 3 ou 4 anos. Seu feedback ajudou nesse processo. No futuro, usaremos os óculos nas sessões de voo em conjunto com as unidades da cabeça e as unidades de transmutação. O maior problema tem sido os nossos buscadores de conhecimento e cientistas entenderem o processo. É como no câncer. É a solidificação dos campos para o estado de matéria. Se um emplasto de gás de CO2 ajudaria ou não, depende de como você o usa. Os buscadores de conhecimento acham que tudo é gás de CO2, zinco ou de cobre. Mas temos que expandir nosso repertório para incluir outros plasmas e suas interações. Se o gás de CO2 estiver um pouco azulado, isso significa que há um pouco de cobre nele. Isso pode ser bom, mas depende da finalidade de seu uso. Não use cobre quando os olhos estiverem envolvidos ou qualquer coisa com o cérebro, você não toca no cobre. A loja americana da Fundação Cash não existe mais e a propriedade foi vendida. Veremos o que acontecerá no futuro. O mesmo foi feito com o México. Todas as entregas agora são feitas somente a partir da Áustria. Há várias pessoas abrindo pequenas lojas da Fundação Cash em negócios já existentes, como restaurantes, onde mantém um pequeno espaço para que as pessoas comprem produtos da Fundação Cash quando elas vêm fazer uma refeição. Se você quiser abrir uma loja da Fundação Cash, você precisa de um negócio já existente, onde muitas pessoas já estejam visitando e não apenas em seu porão. Para obter produtos oficiais da Fundação Cash, eles precisam vir da Áustria, pois algumas pessoas estão copiando a logo. Há muitas pessoas fazendo isso, como na Romênia e na França. Quando nossos parceiros entrarem no mercado, em grande escala, será criada uma nova logo da Fundação Cash. A loja da Fundação Cash será fechada em breve na Áustria. Você pode encomendar produtos da Fundação Cash na Amazon. Pergunta para o Sr. Cash. Por favor, fale-nos sobre a leucemia. Como ela ocorre? E o que você pode fazer a respeito? Sr. Cash responde. A leucemia envolve diferentes tipos de coisas com o sangue. Faz parte do mau funcionamento da medula óssea, principalmente através das cabeças dos ossos e do tálamo, juntamente com as camadas nano do fêmur. Tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos mudam devido ao dano às cabeças ósseas esponjosas na extremidade dos ossos. Isso acontece especialmente quando o fêmur é danificado de diferentes maneiras ou muda seu espaçamento, e isso pode levar à liberação ou ao bloqueio de materiais que afetam as células sanguíneas, e isso se torna o que chamamos de leucemia. A radiação também pode causar isso porque tem uma energia que atinge o osso e altera sua capacidade ou altera o equilíbrio de energia da estrutura óssea. Então podemos ver a leucemia com isso. Entendemos muito bem o processo da leucemia. A única solução que vemos para a leucemia é a criação de sistemas muito parecidos com as unidades verticais de aprimoramento. Isso pode trazer equilíbrio ao ambiente. Outra solução é a produção de um tipo específico de sangue que não está ligado à produção de glóbulos brancos e vermelhos dentro da estrutura óssea. Em breve a Fundação Cash fará teste com essa estrutura sanguínea e explicaremos melhor em um futuro próximo. Há uma grande evolução no lado médico de bem-estar da Fundação Cash que será revelada muito em breve. Então, poderemos fazer algo para essas condições. Parte da leucemia pode estar relacionada a condições psicológicas, mas isso é muito raro. Principalmente tem a ver com o tálamo e o fêmur. Vimos isso acontecer em acidentes nucleares. Algo sobre o fêmur e também está relacionado à forma como os aminoácidos são convertidos nas cabeças dos ossos. Eles são extraídos e mudam. É muito parecido com as forças de campo do zinco e do cobre e não são muito distantes uma da outra quando você os transforma em um material nano. Mas um produz gás de CO2 e o outro um outro material. Quando você coloca o cobre com o cobre, como um campo, o que acontece com ele? O que acontece quando você coloca zinco com cobre? A diferença de campo é exatamente a mesma. Isso vem de um dano na cabeça do fêmur. Ou pode ocorrer também devido a uma mudança na dieta, que por sua vez altera a composição da medula óssea. A solução para esses problemas será a unidade vertical de aprimoramento. Pergunta para o Sr. Cash: como reconheceremos uma pessoa transmutada? A alma converterá a imagem física em uma imagem com a qual os outros estão familiarizados? Qual será o ponto de referência para aqueles que nasceram sem uma fisicalidade? Um outro buscador de conhecimento respondeu. E ele disse que acha que o Sr. Cash acabou de responder essa pergunta, dizendo anteriormente que a alma da criação é o ponto da referência. O Sr. Cash então responde: acho que muitos buscadores de conhecimento gradualmente se tornarão conscientes dessas coisas e de como reconhecê-las. À medida que mais e mais de vocês passarem pela transmutação e transferência, vocês começarão a reconhecer uns aos outros. Vocês aprenderão a interagir e reconhecer a alma uns dos outros. A maior parte do problema é a falta de confiança, que representa 90%, e os outros 10% são a falta de conhecimento. Se conseguimos fazer com que os buscadores de conhecimento confiem em si mesmos e na energia que carregam, então todos vocês começarão a se transmutar. Da mesma forma que você reconhece a alma de sua mãe ou irmã quando você sonha, você reconhecerá pessoas que nunca conheceu antes por meio de sua alma. Pergunta para o Sr. Cash: a alma absorve 80% de sua energia do ambiente ou há um órgão específico responsável por absorver essa energia? Sr. Cash responde: cada órgão absorve o que precisa por conta própria. Os rins absorvem 80% da energia de que precisam, assim como o fígado, os intestinos e os outros. Tivemos um exemplo muito claro disso recentemente. Cada órgão absorve o que precisa para a sessão que precisa. Não é que ela vá apenas para os rins ou apenas para o fígado. O espectro de energia de cada órgão é diferente, e é por isso que cada órgão faz trabalhos diferentes. Eles absorvem um espectro diferente de campos do universo para suas próprias funções. Pergunta para o Sr. Cash: é possível aplicar a tecnologia do plasma na arte da fotografia digital? Converti minha câmera para espectro total, enquanto aproximadamente 300 a 1200 nanômetros. Alguma ideia? Talvez um filtro de lente de plasma? Sr. Cash responde: presumo que você possa, não há motivo para não fazer isso. Mas você precisa descobrir qual o espectro de campos, porque é como com os óculos de visão noturna. Se você adicionar algo em cima da câmera, então você poderá ver à noite. Você precisa entender o que você realmente está vendo. Você pode ver algo, mas não entender realmente o que está vendo ali. Desenvolvemos uma tecnologia para bloquear e filtrar campos magnéticos. Você pode usar a mesma coisa para bloquear determinados campos magnéticos ou filtrá-los de modo a ver apenas uma força ou determinada força dos campos. Testamos isso recentemente. Pergunta para o Sr. Cash: você falou sobre o poder da supernova na morte. Como isso pode ser entendido em Gaza, onde dezenas de milhares de pessoas morreram? E quanto àqueles que os assassinaram? Sr. Cash responde: o processo é o mesmo. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, e não será a última. Todos nós passamos pelo mesmo processo. Quando as energias são liberadas da morte, alguns desses campos têm a força daqueles que cometeram os assassinatos. Houve 40 mil ou mais almas cujas energias foram liberadas em Gaza. Isso acabará com essa cultura e você entenderá por quê. Mas eles têm que fazer isso eles mesmos. Eles têm que acabar com eles mesmos. A energia que eles liberam, por si só, tem uma força de campo, porque inclui o homem que disparou a bala, aquele que ordenou que isso fosse feito, aqueles que tomaram a decisão no governo e os ministros, e tudo isso se soma. É só esperar observar o que acontece com essas pessoas e a maneira como isso acontece com elas. Tudo isso terá um propósito, e coletivamente essas almas estão envolvidas. É como quando nossa alma amadurece. Os campos e as energias de todas essas almas coletivamente trarão uma posição. Tanto o que está acontecendo em Gaza quanto na Ucrânia são semelhantes. Mais pessoas nessa área específica morreram na Ucrânia, agora, do que durante a Segunda Guerra Mundial. Os russos estão dizendo que são cerca de 200 mil. Do lado ucraniano, ninguém sabe quantas. Ninguém sabe quantos soldados mercenários morreram lá. Você precisa entender o histórico de como isso aconteceu. No histórico familiar de Putin, seu tataravô era judeu. Ele é descendente de judeus. Mas algumas gerações antes, ou algo assim, eles se tornaram cristãos. Eles são cristãos devotos, e essa guerra é para proteger os cristãos. Então temos que pensar no que acontece com as pessoas que permanecem desconhecidas em segundo plano e organizam essas guerras como o Vaticano. Estima-se que quase 300 mil pessoas tenham morrido na Ucrânia. Se compararmos essa taxa de mortalidade com a da Palestina, ela é de cerca de 15 para 1. Sabemos que os ucranianos perderam a guerra porque eles estão preparados para trazer 20 mil prisioneiros para se tornarem soldados. Em vez de ficarem na prisão, eles lhes darão armas para matar. E por que os americanos estão investindo mais 2 bilhões na Ucrânia? Não se faz isso quando se está ganhando. Você aumenta o volume quando está perdendo. Mas não ouvimos a verdade sobre o que realmente está acontecendo lá. Sabemos que os russos acabaram de entrar na frente noroeste. Não sabemos quantas vidas foram perdidas. Nessas condições, a alma voltará à essência de quem ordenou os assassinatos, e não importa se foi Putin, Netanyahu, o Vaticano ou quem quer que seja, eles terão que resolver isso. Essa é a última guerra das religiões. É o último movimento de um pássaro antes que ele caia. O processo de liberação das almas é o mesmo, não importa se é em Gaza ou em qualquer outro lugar. A alma do homem que aperta o botão tem que pagar por isso, assim como a do homem que fabricou as armas para fazer isso. Demos esse ensinamento há algum tempo, você pode voltar e ler. O homem que ordenou que os soldados matassem, o homem que organizou a matança e os que mataram terão que pagar. E então as coisas mudarão. Ainda estamos aguardando a autorização das autoridades para a conferência no Irã. Elas precisam nos permitir fazer isso. Primeiro precisamos da permissão e depois podemos anunciá-la. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento disse que fez a expansão da alma para transmutação em Manchester, Londres e Sânia e que teve a sensação disso. Ela percebeu que já estava transmutando antes, mas não sabia disso. E ela queria saber por que sempre acaba na natureza e não nos lugares que ela quer ir. Sr. Cash respondeu: Aqui o Sr. Cash explicou que, inconscientemente, ela realmente quer ir para lá, mas fisicamente ela acha que quer ir para outro lugar. Sua alma não vai para onde você não quer ir. Cabe a você entender subconscientemente por que sua alma está levando você a esses lugares. Você precisa aprender a linguagem da alma. Quando a alma o leva a algum lugar, há uma razão por trás disso e você precisa descobrir. Há algumas semanas pedimos que você apontasse com o dedo em um ponto de dor no seu corpo para que a energia da alma fosse para lá. É como uma caneta da dor. Mas se a dor não for embora, talvez você queira que a dor confirme sua própria existência. Você precisa descobrir isso por si mesmo. Convidamos vocês a se juntarem a nós amanhã para uma das jornadas mais fascinantes que o homem já fez. Fim do índice rápido do workshop 538.